Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Saudações radioativas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 93º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. E neste episódio 93, eu e meus queridos convidados viemos falar da maneira mais científica possível sobre um tema que está muito presente no dia a dia das pessoas, apesar das pessoas não saberem disso, que é a radiação. Sim, você convive com radiação todos os dias e não sabia, queridos ouvintes. E para discutir este tema tão energético comigo, eu trouxe aqui meu querido cientista de estimação, o biólogo por natureza e zoeiro nas horas vagas, senhor Vitor Hugo Mota. Biólogo, cientista, desenhista, podcaster, zoeiro, mas depois de infectado por radiação gama, se fudeu. Olá, pessoal! Se fudeu. É o incrível zoeiro. O incrível Hugo. Incrível Hugo. Ei, Vitinho, pronto pra falar dos males que a radiação pode fazer na biologia? Inclusive, acabei de ser irradiado aqui, né? Tocaram fogos aqui, iluminou o céu, achei que meus olhos ficaram verdes, mas não, é só conjuntivite. Vamos ver. Vamos ver. Mas Vitor Hugo Mota é biólogo e já fez o favor de, no último episódio, mandar bem pra caramba falando de criogenia. Eu não vou botar ele em outra furada pra falar de um tema ainda mais difícil. Pra poder corroborar com a gente, finalmente trazendo uma especialista de verdade pro programa, eu trouxe aqui Madame Dona Erika Chimensky, que, pra quem não se lembra, gravou comigo os episódios de Big Bang Theory e de Madame Curie. Oi, Erika! Salve, salve, Nerd Masters! Salve, pessoal! Vamos aqui, então, para mais um alegrante radioativo energético, liberando fótons de alegria de participar deste Paranerdia. Moleque, saudade de gravar contigo. Sabe que eu também tô com saudade de gravar com você, rapaz? Oxi! O duro é a gente achar tempo... Assunto não falta, né? Um bando de fofoqueiro. Assunto não falta, é ótimo. Ok, ok. E aí, pronta pra falar... destilar todo o seu conhecimento científico a respeito da radioatividade? Não, esse assunto ele é fascinante. A gente é como você diz, você é bombardeado por radiação todos os dias, e quando você começa a estudar ele, começa a estudar a física dele, assim, ele é fascinante. Muito bem, onde é que a galera te acha na internet? Pode ser pelo Facebook, né? Erika Chimensky. Eu só quero ver você acertar o Chimensky. Isso. Chimichangas. Ah, pois não. Você quer que eu soletre? Soletra M de Montito. O de Montito. E Vitinho, faça aí um jabá inicial dos seus outros projetos, onde mais que a galera te encontra, vamos dizer, no modo mais zoeiro. Modo mais zoeiro, Chá dos 5, tem feed aqui. Tem feed aqui. E no modo menos zoeiro um pouco. Modo profissional, agência Transmídia, agenciatransmídia.com.br, vai lá. Em breve, feed aqui. Eita, vamos conversar. Aqui não tem diplomacia, meu irmão. Não é não, porrada estanca. Certo. Voltamos daqui a pouquinho para falarmos a respeito de radioatividade depois dos recadinhos. Vamos lá. Bye. recado. Muito bem, vamos agora aqui uns recadinhos rapidinhos, que esse programa está sensacional e eu não quero que vocês percam nenhum minuto deles. Este podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Passem por lá e vejam todas as nossas publicações. Temos o Paranerdia, temos o Chá do 5, o Comentadores, o Liga Mirim, temos também os Crônicas do Daniel Rossi, várias outras atrações. Passem lá e divirtam-se. Nossos meios de contato são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Temos também o Twitter, que é o @paranerdia, a página do Facebook é facebook.com/paranerdia, além de várias outras redes sociais variadas. E neste episódio nós temos agora a realização do sorteio da promoção do Action Figure do Capitão América, que foi sorteado do episódio passado sobre criogenia, um patrocínio dos nossos queridos amigos lá da Taverna do Ogro Encantado, uma das melhores lojas de colecionáveis de toda a internet. O vencedor deste sorteio, na verdade foi uma vencedora, quem ganhou o bonequinho do Capitão América foi ninguém mais, ninguém menos que Eli Souza. Parabéns, Eli! Entre em contato conosco pelo e-mail paranerd@paranerd.com.br, mande as suas informações, nome completo, endereço completo e tudo mais, que o pessoal da Taverna do Ouro Encantado vai te mandar o boneco do Capitão América. Parabéns, muito parabéns para você por ter ganho. Bom, é isso aí, vamos ficar por aqui com os recadinhos e fiquem agora com o episódio de radioatividade que está sensacional, vamos lá. Porque Luke, eu sou seu pai. Ei Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta. Bom, seguinte, falemos a respeito de radiação. Madame Dona Erika Chimensky é estudante de radioatividade, radiologia e congênitos, correto? Correto. E então é uma pessoa que está apta a falar deste assunto? Vambora. Por favor, sim. Poderoso. Demais, demais. Vamos, procura aí, cigano, procura aí. Procura aí o cacete, ele só vai decupar. Procura aí. Se ele quiser botar gags, pro problema é dele também. Ajuda. Não tem nada com isso. Bom, me diga lá então, dona madame, dona senhora, o que, que é a radiação? Radiação é energia. Radiação é energia propagada no vácuo, no meio, através de elementos químicos que liberam radiação, que é uma atividade. Radiação nada mais é do que simples energia. Qualquer energia? Não, porque existe energia sonora, energia cinética, energia radiativa. Lembrando que energia também, né, Erika, ela é um produto de duas ações, né? Não de uma ação só, você tem que ter uma ação para gerar um produto e esse produto pode ser essa energia. Exatamente, pode ser essa energia. No caso, a radiação, em algumas vezes, ela pode ser gerada através da instabilidade dos núcleos de um elemento. Por exemplo, o césio-137, ele é um elemento instável. Para ele atingir a estabilidade, ele vai liberando essa radiação, essa atividade radiológica, atividade radioativa, para alcançar o equilíbrio químico. Olha, que beleza, viu? Pelos meus parcos estudos de radiação, que eu não... Ou seja, porra nenhuma. Ou seja, Marvel e DC? Não, ou seja, Titia Wiki. Tem quatro tipos de radiação, né? A alfa, a beta, a gama e a X. Você sabe nos explicar a diferença entre elas, Erika? A diferença Entre elas, básica, é o poder de penetração delas através de certos materiais. Ui! Eu tô aqui segurando a ideia, não vou falar. Vamos ver quem será cretino o suficiente. Eu acho que não vai ser a moça que está falando, eu não serei. Sobrou pra quem? Vai, você que é um anfitrião. Ai, ai, vai lá, fala aí qual é o poder de penetração de cada uma, não tem nada com isso. Não, no caso, né, Jumar, a radiação ela pode ser separada em radiação ionizante e não ionizante. Radiação não ionizante, por exemplo, micro-ondas, ondas de rádio, ela não causa mutações celulares, ela não ioniza um elétron não, de um elemento. Que bom, né? Se o micro-ondas fizesse transmutação, ia sair frangos mutantes. Peraí. Você tá me dizendo que Charlie Sheen me enganou durante anos quando Sim. ele passava com uma tampa de metal na frente das bolas, na frente do micro-ondas para ele não ficar estéreo, é isso? Não. Pelo seguinte, a radiação do micro-ondas, da micro-ondas, certo? Ela é uma radiação muito, muito baixa, ela tem uma atividade muito pequena. Eu não me lembro de cabeça aqui, porque esse espectro aí, ele é enorme, uhum. sabe? Mas ela está abaixo da luz visível, da frequência da luz visível, que é a partir do vermelho, 490 nanômetros. Olha, certo? Viu? Se você colocar o seu celular dentro do micro-ondas... Peraí. Vai lá, filho. Não, vou colocar. Não vou colocar, não. Tu tá maluco? Faz isso não, seu louco. Mô, coloca lá pra mim. Não, o meu não, o meu, o seu. O meu. Não é pra ligar o micro-ondas, tá? É só pra colocar dentro do micro-ondas. Ah, é? Não liga. Já era. Fora tudo. Não. O seu micro-ondas, ele possui uma gaiola de proteção, uma blindagem. Certo? Para impedir que uma eventual radiação ionizante, levemente ionizante, escape do seu micro-ondas e possa chegar até você. Porém, é muito difícil isso, tá? A micro-ondas, ela funciona na questão de aquecer realmente, de agitar as moléculas de um elemento. Por exemplo, seu pão de queijo. Por exemplo, um gremlin. Já colocaram um gremlin no micro-ondas? Do primeiro filme. Exemplo, não, assim, qualquer elemento colocado lá vai haver uma agitação de moléculas, vai esquentar, e no caso de um gremlin, ou Deus o livre, esses loucos que ficam pondo gato em micro-ondas, né, vai estourar. E por isso que pipoca estoura. Beleza, né? Que coisa incrível. Aí a radiação ionizante, que entra alfa, beta, gama, X, ultravioleta, certo? Ela é aquela radiação capaz de ionizar um elétron, certo? Dar um pacote de energia num elétron, provocar uma mudança de orbital nesse elétron, pela quantidade de energia que ela deposita ali, e na volta para o seu elétron, para o seu orbital original, gera um fóton de energia. Esse fóton é que pode gerar essas mutações, pode gerar uma queimadura. É isso que trabalha basicamente a radiação. Alfa, beta, gama e raios. Raios X, não é raio X. Raios X, porque não existe só um raio X, certo? Elas são radiações ionizantes. E por que elas diferem na penetração do material? Porque a radiação alfa, ela não ultrapassa uma folha de papel, de tão fraquinha que ela é. A beta vai um pouquinho mais longe, a gama é um pouco mais perigosa. A radiação gama é aquela que... Atravessa a parede, né, cara? Atravessa a parede. É a que transforma cientistas em monstros. Pode ser. Exatamente, pode ser, porque ela pode induzir uma mutação celular. E os raios X, eles se não, eu não lembro aqui agora se eles são... Acho que eles são um pouco mais fortes que a gama, mas são muito próximos. Porque o raio X é aquele que passa pelo seu corpo e tira um raio X. Mas é aquela que te passa inteiro e te faz parecer um esqueletinho. Exatamente. O raio-x captura a sua alma, seu índio. Não, porque a alma não é matéria. O raio-x, ele difere a matéria. Tá? Não pode. Olha, gostei. Chupa, Vitinho. Eu estou falando em nome da nossa sociedade indígena usuária de short cana longa. E Havaianas. E short da Adidas. Exato, com um cortezinho do lado. Mas é importante fazer um adendo aqui. Realmente, o raio-x, quando você faz um raio-x, você pode ver que ele só fotografa, ele só aparece o seu osso, ele só aparece o sólido. Aparece um pouquinho de gases, de repente, se você comer uma feijoada, alguma coisa, dependendo da densidade do material. Mas ele não serve para um diagnóstico médico de uma distensão muscular, por exemplo. Ele não pega músculo. Se você for fazer um exame de distensão muscular, um dano muscular, assim, é melhor, vai entrar ressonância, que é outra história. Raio-X é para examinar osso, basicamente. Então eu queria puxar uma questão que me persegue há anos, cara. Há anos. Eu vou ter que puxar um pouco da cultura pop, né, demais. Mas Superman, ficou fraco? Não, tô brincando. O Superman, ele quando ele usa a visão de raio-X, duas questões. Um, corre o sério risco dele ionizar a Lois Lane e matar ela de algum tipo de câncer, por né? Por radiação, por radiação. Viu? Por radiação. Isso é amor, né? Isso é o amor verdadeiro. Existe o seguinte... Pois não, pode falar. Isso emenda as duas, de repente até se complementam. Segundo, quando ele faz isso pra dar uma olhada na roupa de baixo de Lois Lane... Na calcinha. Ele, na verdade, não vê nada, só vê o osso da mulher, na verdade? Depende do quanto de raios-x que ele direciona para a sua visão maliciosa. Aí sim, aí entra a terceira pergunta, que é um gancho, é um plus, tá entendendo? O extra do DVD. É o seguinte, se a gente der uma carga baixa de raio-x, independente de você ser o Super-Homem ou apenas um tarado, você vai conseguir ver além de uma camada de roupa? Você vai poder ver pessoas nuas, tal qual você via no filme Um Espião por Engano? Sim. Ah, sim. Moleque. É. Nerds tarados pelo mundo afora já estão desenvolvendo óculos Rift com emissão de raio-x. Por favor, não, porque vai todo mundo morrer. Ah, mas é por um bem maior. Não, tudo bem. Acontece o seguinte, eu vou explicar de uma maneira bem básica, assim, o mais básico possível. Olha a sua mão. A sua mão, ela tem uma espessura diferente do seu abdômen. Principalmente no meu caso. Não, o seu caso é diferente. Não, no caso dele é o abdômen, né? O abdômen dele tem, sei lá, 40 vezes a espessura da minha mão. É, exato. Então, por exemplo, se eu for tirar um raio-x da mão do Nerdmaster, existe um controle lá... que eu vou determinar quanto de raio-x que vai passar pela estrutura da mão. Eu tenho que pensar que vai passar uma estrutura muscular, uma estrutura óssea, para chegar no filme de raio-x, certo? Okay. Então, eu tenho lá, vamos supor, 4. Eu tenho que aplicar um fator 4, certo? Para eu aplicar um raio-x no abdômen de um paciente, de alguém, esse fator, ele multiplica, ele vai para quase, acho que 80, que é o exame de abdômen de raio-x. Então, assim, dá para pensar bem no quesito roupa. Se para eu tirar o raio-x nítido, com todas as formas e contornos definidos, eu preciso de um 4, eu não posso usar esse 4 no abdômen, porque eu tenho muito mais músculo, muito mais órgãos ali dentro, certo? E eu preciso ver o que está acontecendo ali dentro. Então ele tem que sair tão definido quanto, certo? Para ver se tem uma pedra no rim, para ver se tem alguma gases, né? Como eu já falei, às vezes você consegue diferenciar gases no raio-x. Só que esse fator para ultrapassar o corpo no abdômen é muito maior. Se o Superman quiser ver, desculpa falar, a cor da calcinha da Lois Lane, ele tem que aplicar um certo fator de raio-x. Se ele quiser ver além da calcinha, quiser ver através da Lois Lane, o fator é outro, o fator multiplica. Então, entende? Só recapitulando, é fator 4 para a mão, fator 80 para a barriga normal, 120 para o Dudu Salles. O seu infinito. Não, o meu não, porra, eu tava sacaneando o Dudu Salles, pô, sacanagem, tá vendo, então, porra. Seu anfitrião, todo mundo me sacaneia, porra. Deixa essa nos extras, cara. Pra gente manter a pertinência. Desculpa me alongar, assim, mas é só pra gente seguir o raciocínio. Não, se alongar, você tá indo perfeitamente bem, minha filha. Perfeitamente bem. Bom, o negócio é o seguinte: esse grau de penetração dos tipos de radiação tornam eles mais nocivos ou menos nocivos? Sim, porque eu vou chamar assim a capacidade do raio-x de penetrar e ficar em você. Uma radiação alfa, ela não vai nem penetrar na sua pele, entende? Já uma radiação gama e uma radiação X vai passar a sua pele. Quer dizer, eles usam justamente a mais nociva de toda para fazer diagnóstico médico. É a única que vai. Parabéns, hein? Muito bem, cientistas. É meus parabéns, hein? Parabéns nada, a evolução que nos levou a isso. Toma! Nós que somos banda boca aí, que resolvem ser a espécie dominante, os últimos serão os primeiros a morrerem. Essa é a lógica da vida. Muito bem. A radiação X dos equipamentos é o que a gente chamaria de uma radiação artificial, né? Porque ela é produzida por equipamentos, né? Mas existem radiações naturais, certo? Sim. Poderia nos dar alguns exemplos? Urânio, Césio, radônio, de cabeça, lógico que eu não vou lembrar todos aqui, mas uma radiação natural é aquela presente num elemento que está buscando o equilíbrio químico do seu núcleo, tá? O equilíbrio físico, na verdade, do seu núcleo. Tem um núcleo estável, está emitindo essa atividade que é calculada pelo Becquerel ou pelo Curie. Uhum. Iodo 131, ele é usado em exame de tireoide em medicina nuclear. Sim. Entende? Essa é uma radiação natural. Muito bem, muito bem. E deixa eu te perguntar, o plutônio, ele gera 1.21 gigawatts de potência? Não lembro, rapaz. Se for num, se for usado dentro de um Mr. Fusion, sim. Lembrando que o Mr. Fusion, ele é um paliativo ao plutônio. Lembre-se que ele ativa os circuitos do tempo, tal qual o plutônio fazia no primeiro, né? Tá certo, tá certo. Eu só queria que já tivéssemos chegando na capacidade de transformar 1.24 gigawatts de lixo, né? Que daí acabou o problema do lixo. Ah, mas aí o Mr. Fusion existe pra isso? Espere 2015. Mr. Fusion ainda. 2015, tipo... temos um ano de gap, Érica. Segura a onda. Tá bom. Vai ser que nem os estádios da Copa, né? Que já deviam estar prontos, tá? Uhum. Você está querendo fazer um Senhor Fusão ou um Mr. Fusion? Cara, o máximo que chegaram de transformar lixo em algum tipo de energia ia fazer um minhocário em casa. Ah, eu pensei que você ia falar o funk. Não, isso aí nem lixo é. Isso aí já é aquele chorume. Subproduto. Subproduto. É subnitrato. Com patrocínio com Lurbe. E para os ouvintes de outros estádios, com Lurbe é a empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, tá? É que nem todos os estados se chama com Lurbe. Ah, meu Deus, me desculpem. Tá, Érica, então me explica uma coisa que por acaso eu sei, mas como tá na pauta eu quero a sua opinião a respeito, mas de repente os ouvintes não sabem, é por isso que a gente está perguntando isso. Como é que funcionam os reatores nucleares? Como que funciona o reator nuclear? Yeah. Olha, deixa eu puxar pela memória aqui. Ele funciona de um elemento radioativo, a partir de um elemento radioativo. Por exemplo, o urânio. Uhum. Certo? É, quando você... Lá em Angra, eles têm uma piscina enorme lá dentro, sabe? Porque o urânio, ele libera... Essa radioatividade libera muito calor. Calor, sim, energia mesmo. Ele é mergulhado em água, certo? E essa energia, eles captam essa energia, não me lembro como que funciona essa mecânica toda aí, eu realmente não lembro. Eles pegam essa energia e o urânio, nessa água, ele tem que ser resfriado de tanto calor que é feito. E é interessante deixar algo bem claro aqui, a energia nuclear, ela é a energia mais limpa que tem até hoje. A energia nuclear, ela é limpa. O problema da energia nuclear é o resíduo dela. O problema da energia nuclear é o setor de vai dar merda, né? Porque quando dá merda, a merda é gigantesca, né? Que é onde entram os nossos profissionais de radiologia. É aí que entra Chernobyl, é aí que entra aquilo, é Fukushima, né? Mas esse setor vai dar merda, ele tem até no raio-x do hospital. Ô? Porque... Não. Tá, o radioativo. Que os raios-x, os mais antigos pelo menos, usavam a radioterapia, que é aquele tratamento de câncer. Usavam as fontes de cobalto-60, certo? A fonte de cobalto-60, ela tem uma vida útil média de 5 anos para depositar as doses com precisão, para não irradiar demais o paciente, para ter uma precisão de tratamento do tumor. 5 anos. Certo. Depois de 5 anos, o que você vai fazer com isso? Você vai jogar no lixo? Pergunta pro Capitão Nascimento. Bota na conta do Papa. Bota na conta do Papa. Você vai lá pro Papa? Não. Então, assim, realmente, assim, radiação, ela é algo assim que ela... O que ela gera, os benefícios dela são incomparáveis, certo? A gente consegue saber o que tem dentro do teu pulmão graças a um raio-x, graças à radiação. Porém, ela realmente gera assim, um lixo muito tóxico. Um problema que estava tendo até recentemente, eu não sei como é que está agora esse negócio, o que o pessoal está fazendo com aqueles raio-x que o paciente não foi buscar? Aquilo lá é um lixo. Não é um lixo radioativo, mas é um lixo tóxico. Ah, a chapa de raio-x é lixo tóxico? É um lixo tóxico, porque ali tem metais raros, que eles chamam. Ah, e agora me escapou a composição certinha dela, assim. Então não é algo pra você jogar no lixo comum, entende? Então tinha muitos alunos, assim, tinha muita faculdade, porque esse curso meu, ele tem a tecnologia, que é o superior, e o técnico, que é o intermediário. tinha muito, muito curso recolhendo isso para ver o que, que fazia, para tentar um estudo de gerenciamento de rejeitos, entende? Muito interessante. Peraí, então eu tô fazendo errado quando eu pego aquelas chapas de raio-x e faço máscara de solda? Não é que fosse errado. Errado seria se você fosse jogar no lixo, entende? Não, mas eu corro risco com esses materiais raros que você falou aí. Máscara de solda, eu vou ficar cego do zóio, que nem Kiko. Não, porque não, porque ele não é radioativo. Ah, tá. Entende? É só não comer. É... Você não come ele que tá tudo tranquilo, Vitinho. Ah, então tá, por tranquilo. Favor, tá? Você vai... Também você não vai... Eu vou resistir bravamente. Desculpe falar assim, por favor, se alguém estiver comendo nesse exato momento, desligue ou pule. Não, se alguém estiver comendo chapas de raio-x, toma vergonha na porra da cara. Não. Estiver comendo comida normal. Se você comer, mastigar e engolir uma chapa de raio-x, por pura curiosidade, você não irá defecar algo brilhante, tá? Vai sair da mesma forma, cheio de raio-x. Você provavelmente não vai nem defecar, porque capaz de tu morrer. A gente vive um país que está em crise, Alexandre. Lembre-se disso, tenha respeito por esse país. Rapaz, brasileiro é um... É foda. Brasileiro é foda. Nós somos foda, é verdade. Sei lá. Que a gente só é chinês, mas vamos em frente. Vambora. Nomes famosos da radioatividade. Quem você considera a figura mais importante no mundo da radioatividade, Madame Dona Érica? Sem dúvida, Madame, o casal Curie, sem dúvida. Na radioatividade foram eles. Tanto que eles, inclusive, ganharam um Paranerd só pra eles. Já vá? Aham. Exatamente, volta lá. Mas estão falando de quem? Jack Napier e Harley Quinn? É o casal que ri. Dudush. Ah, porra, a Coringa Arlequina ficou maneiro, pô. Essa aí, porra. Nossa senhora. Eu mesmo mandei um que ri no inbox com a Erika no Facebook. Ela quase me mandou a merda. Ô, rapaz, respeita aí, rapaz. Nós falamos, nós, quando digo nós, sou eu e Madame Dona Erika, sobre Madame Marie Curie e seu excelentíssimo marido, Dr. Pierre Curie. Curie, que fazer bicu, pra falar de curie. No Paranerdia 25 ou 26, eu não lembro o número agora e esqueci de pesquisar isso pra pauta, dane-se. Então, por favor, dá uma passada lá que vocês vão saber tudo da adoração desta mulher que está aqui falando com a gente pra aquela mulher lá que era muito famosa também. Mas não teve só esses dois. Né? Aliás, eles nem sequer foram os primeiros, não é verdade? Na verdade, o primeiro, quem descobriu os raios-x, que chamou de raios-x porque não sabia o que era... Foi melhor o... do que chamar de raio que o Esparta, né? Raio que o Esparta, exatamente. Foi o rei Leônidas que criou esse. ou então, que raio é isso? Essas coisas assim, né? Foi o Conrad Röntgen. O Röntgen, ele começou... Eu não lembro essa história. Você me mandou essa pauta muito... Dedurando, né, Nerdmaster? Você me mandou essa pauta muito em cima da hora, né? Mas ele fazia os estudos com um tubo de elétrons, de acelerador de elétrons, certo? Percebeu que saía que acontecia alguma coisa ali. E ele fez um convite muito peculiar à sua esposa. Ele não sabia o que era. Ele falou, amor, põe a mão aqui. Você me deu a sua mão em casamento, então enfie ela aqui neste tubo de elétrons e foda-se. A pergunta que eu faço é, ele gostava da mulher dele? Cara, me pergunta isso até hoje, porque você falou um negócio muito certo. Você me deu sua mão em casamento. Se você pegar o primeiro raio-x tirado na história, é a mão da mulher do Henry e tem a aliança dela no dedo. Olha, eu só queria presenciar o convite, cara. O que essa mulher tinha na cabeça pra falar assim, tá bom, amor, vamos lá. Ele deve ter chegado, a mulher falou, amor, querida, quer ver uma coisa engraçada? Bota tua mão aqui. Cara, o que se passa na cabeça? Mas tudo bem, ela devia amar muito ele, né? Porque ele tirou esse raio-x, ele é até um raio-x diferente, certo? Porque as estruturas ósseas, ao invés de esbranquiçadas, estão negras, estão enegrecidas, certo? Está todo queimado o negócio, assim. Foi uma dose muito alta que aconteceu. Foi realmente um raio-x muito diferente, porque depois que fez, a paciente tirou a mão, ela não estava mais visível, estava derretida. A minha queimadinha, assim. Ela tirou a mão, ela viu os próprios ossos ao vivo. Aliança. Um abraço pro Merle Dixon, do pessoal do The Walking Dead, perdeu a mão. Podia ter sido assim, cara. Exatamente. Você preferiu serrar, não quis colocar na mão no tubo de acelerador de elétron? Toma aí. Não sei se depois daquilo ela se divorciou dele, o que aconteceu, a história, assim, não me... Ou se ele fez mais raio-x dela. Olha, se ele deu um tapa na cara dele, fudeu a cara dele também. Também. Porque uma coisa, quando se torna radioativa, ela emite a radiação para o próximo que tocar, né? É uma boa pergunta, Alexandre. Se você me permite, eu até queria puxar isso. Você conhece, logicamente, né, Érica, a parede de valor energético de alimentação, por exemplo. Conforme você vai consumindo um alimento, o teor energético dele vai diminuindo conforme vai subindo essa pirâmide. Uhum. Pelo que eu sei, não sei se é na parte tóxica ou radiativa, enfim, é algo que é nocivo para o ser humano ou seres vivos em geral. É o contrário, né? Quanto menor você tem a partícula nociva e ela for sendo consumida, mais ela se alastra e o teor energético nocivo, seja lá o que for, de aplicação dela, se torna maior, não é? É um pouco relativo isso daí. Eu estava até esquecendo de falar isso. A gente estuda na radiação dois tipos de efeitos. Os efeitos determinísticos e os efeitos estocásticos. Os efeitos estocásticos é aquele efeito em que você, andando durante o dia, vai recebendo radiação, faz um raio-x de pulmão, de mão, você recebe um pouco de radiação, é uma dose que vai sendo depositada aos poucos em você. Então, assim, ela pode, eventualmente, existem muitas pesquisas nesse sentido, mas é muito difícil de comprovar, ela pode induzir um câncer. Ele é um câncer radioinduzido, certo? Uhum. Isso é um efeito estocástico. O efeito estocástico, ele não existe um limiar de dose, não existe um limite. A partir do momento em que eu tirar 10 raios-x de pulmão, eu posso desenvolver um câncer. Não existe isso. Vai variar de pessoa para pessoa, vai variar a idade da pessoa, porque a radiação ela pode causar uma mutação numa célula, e quanto maior a mitose, certo? Uhum. Maior é a chance de desenvolver um câncer. Então, assim, só em olha como esse negócio é profundo, e por isso que eu gosto de estudar. O estocástico, ele tem que considerar a idade do paciente, o tecido que está sendo lesado, no caso, o seu tecido neurológico tem muito menos mitose do que sua pele. Com certeza. Entende? O seu sangue, quando os indivíduos expostos, que são o técnico ou tecnólogo de raio-x, o médico que mexe com medicina nuclear, o exame que eles fazem a cada 6 meses é o exame de sangue. Porque se tiver alguma alteração, a primeira alteração que vai ser notada vai ser no tecido hematopoético, no sangue, na quantidade de glóbulos brancos, entende? Vai ter alguma alteração ali. Então, todo técnico ou tecnólogo, qualquer pessoa que mexa com radiação, é indicado fazer a cada 6 meses o exame de sangue. Certo? O efeito determinístico, ele é aquele causado por um acidente nuclear, por exemplo. Aí esse começa a ter um problema de dose, certo? Se você pega uma das doses mais usadas no estudo da radiação é o Gray, certo? 1 gray, 2 gray, por exemplo, um raio-x de abdômen tem 0,7 miligrays. Só pra gente ter um padrão aqui, tá? Se, por exemplo, o indivíduo trabalha em Angra, em Fukushima, e ele recebeu uma dose de 8 gray, o efeito nele vai ser devastador. Sasha, então, é perigosa? Ué? A Sasha, então, é perigosa? E Sasha? A Sasha é gray. Ah, vai-te a merda, Alexandre. Tô aqui tentando levar um papo sério com a mulher. Quem chamou esse cara pro programa? Meia noite, nós aqui, no final da madrugada, e o Sérgio Master me solta lá dentro. Mas, quando é? Só o Vitinho que tem direito a tudo isso, porra? Não. Ó, a Sasha Grey não é perigosa, ela goza mesmo. Mas vai, continua. O cara tá lá com 8 Grey, tá tomado num saci fudido, sem perna. Ainda não perdeu as pernas, começou a perder os intestinos. Um beijo, Malboro. Adeus. Tchau, compadre. Na verdade, a dose letal é 30 Grey, tá? De acordo com o que vai crescendo e que tenta salvar, tenta esperar, sabe? Vê o que faz, diminui, ou realmente pega uma promoção da funerária porque não tem condições. Então, é determinado em a tolerância é 30 Grey, certo? Exatamente. De uma vez só. De uma vez só. Poderiam aumentar um pouco mais e fazer 50 tons de Grey, né? Depois eu que sou um escroto, né? Tá bom, isso. Isa. Engraçado. Quando ele faz, todo mundo ri. Quando eu faço, eu sou um escroto. É porque você tem que saber fazer, Alexandre. Aprende comigo. Vamos chamar aqui o... Vamos chamar o Goulart de Andrade? Vem comigo. Vem comigo, tá bom. Érica. Qual é a contribuição do senhor Henri Becquerel para o estudo da radiologia? Não lembro comigo aqui. Eu sei que ele estudou junto com o QI. Eles estudaram junto. E ele foi tão importante que ele tem uma unidade para ele, certo? O Becquerel ele passava cola pro cara. Por isso que ele era importante, estudou junto, ajudou pra caralho. Fala, porra, sou bom em química pra caceta, tal, não sei o que, porra, sou bom em matemática. Tá aqui. Aí chegava e fazia aquela escola aqui que é praticamente uma tatuagem maori. Aí passa assim, ó, tá aí, essa aqui é a resposta. Puta que pariu, vou ganhar um Nobel nessa porra aqui. Aí é o Becquerel. O Becquerel, ele é usado pra medir a atividade do elemento, junto com o QI, entende? Então, se por exemplo, o Césio 137 libera 3 Qi, ele vai liberar X Becquerel também. É uma unidade equivalente. Ah, eu já sei que porra é essa. Eu já sei, Alexandre. Lembra no último programa que eu falei daquela porra de Fahrenheit, daquela merda de Kelvin? É isso! É o cara que desequilibra a balança. É Celsius, é Fahrenheit, é Kelvin. Fudeu, Becquerel é Fahrenheit. É o cara que surgiu pra estragar com a tua vida, porque nas provas de medicina nuclear eu caía nessa brincadeira também. Eu não lia a questão até o fim e pedi em Becquerel, eu dava em atividade. Puta, mais motivo pra odiar francês é francês, essa porra, né? Mas o que ri também é, porra. Eu sei, cara, mas vai vir um terceiro aí, pelo amor de Deus, que não é francês, que é unidade. Me diz que tem, Érica. Tem outra unidade? Olha, não. Não? Então... Não, tem o Sievert, mas o Sievert acho que é alemão. Ah, tá tranquilo, não é francês, tá tranquilaço. E o Röntgen, que é usado em radiologia industrial, aquela que tira raio-x de tubulações, né? O Röntgen é mais usado nisso daí, é mais pra exposição. Mas, cara, a radiação é linda de se estudar, só que as unidades ferram com você. Porque pra cada tipo aí, pra cada ramo de atividade, os caras inventam uma brincadeira pra te ferrar com a vida, sabe? Eu vou medir minha radioatividade em chimporínforos. Você vai ter que transformar pra Kiri, achar em Becquerel, converter pra Sievert e ver quanto é que mede em inglês. No fim das contas, eu vou medir o meu Ijibimba, como diz o pessoal do mundo canibal. E quem seria, Érica, quem seria Ernest Rutherford? Rutherford, ele foi o cara que estudou as partículas alfa. Olha, viu? Peraí, esse cara não era guitarrista do Gênesis? Você é parente? Não. Acho olha, pela não. Cara do, pela cara do Rutherford, guitarrista do Gênesis, realmente é parente, que ele foi adulterado, cara. Tem teratogênese ali. Olha, ou o Phil Collins tem mais de 100 anos, ou acho que é parente, tá? Porque o Rutherford é de 1890, né? Ah, cara, hoje em dia qualquer botox tá aí fazendo milagre. Hoje em dia, 1890, não, meu filho. Você se prende a um detalhe, a gente que acabou de falar de 4 unidades de radiação. Sabe, você tá se prendendo a unidade de tempo. Tem 1890, tempo. É relativo. O tempo é relativo. Cara, biólogo, você sabe o tempo que nos criou? Não, Deus está no lugar onde eu ainda não consegui explorar. Ainda. Ainda, né? É, certo. Bom. Mas fale do queijo Rutherford aí, vai lá. O Rutherford foi o cara que nos deu o atual modelo do átomo, em que o átomo não é aquele pudim de passas, de cargas negativas e positivas dentro do núcleo. Ele colocou uma folha de ouro, uma experiência cara, né? Bombardeou essa folha de ouro em um alvo, certo? E ele percebeu que algumas partículas atingiam esse alvo, e outras partículas eram desviadas. Aí ele formulou o atual modelo atômico, em que o núcleo de um elemento é composto de partículas positivas orbitadas por partículas negativas. Tá, graças a ele que a gente tem aquele desenho da bolinha circulando com outras bolinhas dentro, né? Exatamente, aquelas que ferram a sua vida até hoje. Olha, Big Bang Theory manda abraços. Porque é da radioatividade. É o logotipo do Big Bang Theory. Atenção que o Rutherford, ele previu cargas positivas e negativas, ele não previu os nêutrons. Quem formulou a teoria do nêutron foi o Niels Bohr. Olha, beleza, beleza, beleza. Estamos falando, gente, física de partículas em que entra a radioatividade é fascinante, é fascinante. Você tá ciente, Érica, que quando a gente fala que legal, é que a gente mostra está nela. Não tá entendendo, porra nenhuma. Não, não é inteligente, não contradiga quem parece saber mais que você. Talvez ele saiba. É aquele negócio, minta com convicção que vai parecer verdade, né? E até agora você coloca pra mim que a radiação é medida em pudim, eu acredito. Chocolate. Tá bom, vou passar pra um assunto que pelo menos nesse assunto eu vou poder argumentar melhor, porque até agora eu boiei bonito, né? A merda é assim mesmo. Pelo menos não morre afogado, né? Então, como se você entendesse muito também, né, seu merda? Mas tudo bem. Vamos de mão dada. Então, mas vamos passar para radiação na cultura pop, né? Eu separei alguns exemplos, mais exemplos da área dos quadrinhos, né? Porque eu acho que foi a mídia que melhor usou a radiação como desculpa para a criação de personagens. Eu não entendo, é isso que eu vou usar de desculpa. Não, porque é aquele negócio, o cara queria dar poderes pro sujeito. Aí vamos arrumar um jeito de dar poderes pro sujeito. Qual o melhor jeito de dar poderes pro sujeito? Bombardeia o cara com uma bomba atômica. E o cara fica super poderoso, né? A radiação virou a mágica dos anos 60. É, naquela época... É a época do Titio Stan, né? Do Titio Lee, que o Titio Lee fazia, acontecia com radiação. De 6 entre 10 personagens da Marvel ganharam seus poderes por conta de coisas radioativas, né? Meu Deus, eu comi um sanduíche radioativo, eu sou o Homem Salame. Eu fui mordido por uma berinjela radioativa, eu sou um Homem Berinjela. Nossa, que vai cheirar bem assim. Mas era ó. Isso aqui é um exemplo, nós estamos no hype do filme do Homem-Aranha, né, do espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro, e aí um dos personagens mais famosos, ou pelo menos um dos, não chega a ser o mais, mas um dos mais famosos personagens radioativos da Marvel é o Homem-Aranha. Que pelo menos na origem original, é horrível falar isso. Na origem canônica. Na origem canônica do universo Marvel 616, o Peter Parker ganhou seus poderes por conta da mordida de uma aranha radioativa. Agora... E aí veio o Sondheim e Sondheim... Radiação se transmite por picada. Ai... Não, vamos conjecturar, vamos brincar de criônica, vamos brincar, vamos brincar. Olha só, o segundo Stan Lee, aquele velho morfético... Que nós adoramos. Eu adoro ele, eu queria tê-lo como avô, eu vou sentir muito quando Stan Lee morrer, cara. Ele e Silvio Santos, não, sentirei muito. Quando o Silvio Santos morrer vai ser feriado nacional, tu sabe disso. E vocês têm percebido que o Silvio Santos está com a dentadura torta? Eu estava assistindo com a minha esposa o programa dele. Cara, a dentadura está posta torta. Ele deve ter colocado mais corega do lado esquerdo a ponto de fazer tipo um calço, sabe qual é? Mas enfim. Voltando lá. A origem do Homem-Aranha clássica, né? A origem canônica do Homem-Aranha. Estava Peter Parker e seus amiguinhos vendo uma experiência de radiologia numa universidade. Primeira coisa, era um lugar fechado, com os equipamentos soltando raios pra tudo quanto é lado, e as crianças, tipo, de frente pro equipamento, sem nenhuma proteção na frente deles. Manja aquele globo de estática que tu coloca isso, a mão e teu cabelo pra trocar. Segura essa pedra bonita. Era mais ou menos isso. Aí, beleza, desce uma aranha do teto e passa justamente no meio dos dois raios. E ninguém percebe a aranha passar no meio dos dois raios. Porque era muito raio também, ninguém ia perceber porra nenhuma. Só o leitor atento. Só o leitor atento que percebe a aranha, porque também tem um painel dizendo: ó, uma aranha está descendo na direção dos raios. Senão nem o leitor percebia isso. Alexandre, você está sendo um cara que não está culpando as pessoas corretas. Você não tem que culpar os estudantes porque eles não sabiam o que estava acontecendo ali. Teoricamente, eles são guiados por pessoas que trabalham com isso e sabem os perigos. Mas vamos dizer que o camarada que está trabalhando ali, ele fala, ah, um bando de imbecil, tô eu aqui com meu jaleco de chumbo que eu mal consigo andar... Né? Mas tá bom, tranquilo. Pois é, morram eles. Aí a gente chega no verdadeiro culpado pela existência do Homem-Aranha. Não é a aranha, não é Peter e não é a radiação. É o faxineiro. Que porra de laboratório sujo é esse que não é limpo, que tem uma teia de aranha a ponto da aranha descer do teto? Eu pensei nisso também quando eu vi. Por que não limpa a teia? Aí beleza, desce a aranha no raio, o raio acerta a aranha. Parece até aquelas piadas de trava-língua, né? A aranha pega o raio na aranha. E aí a aranha desce na mão do Peter, que não tinha mais nada melhor pra fazer. A aranha já tá lá envenenada por radiação. Eu pensei, já que eu vou morrer, deixa eu matar mais um junto. Aí morde o Peter e o Peter... Ai, minha mão! A aranha me picou, meu Deus! Eu vou desmaiar! Que coisa horrível! Aquela franga soltada, né? Ah, foi por aí, foi. Ele era bem fresco, né? É. Menino nunca sai de casa. Criado pela tia. É o estilo Marvel do criado pela avó. É o criado pela tia. É o público. Pra não cair no lugar comum, né? Vamos fazer pela tia. Uhum. Apesar de que a tia May tem cara de avó, né? Mas tudo bem, né? Caraca, a tia May. Eu vi uma mulher, a cara da tia May, quando eu fiz Homem-Aranha 2. Quase pedi autógrafo pra ela. A cara da tia May, cara. Era a Palmirinha. Era a Palmirinha. Não. Não era a cara de amigo. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história do Homem-Aranha, cara? Vamos dizer assim que o veneno, né, que na verdade é a peçonha, né, da aranha, quando ela entra no nosso organismo, ela faz uma desnaturação de células, né, que na verdade ela está fazendo com que aquilo que ela mordeu esteja apto para ela comer, sem fazer muito esforço. Então, teoricamente, ela muda a estrutura. Porra, ela não muda a caralha da genética? Meninos, crianças, radiação não se transmite por mosquitos, tá? Por favor, e nem insetos. Radiação é um elemento, é uma atividade, é uma energia, porra. Mas vamos dizer, a gente não entende como é que se comporta a radiação numa aranha de um laboratório mal cuidado e mal espanado. A gente não sabe como isso reagiria na peçonha do organismo da aranha e como seria esse veneno no corpo de um maldito nerd. A gente sabe que são criaturas à parte, nicho, né? Vamos fazer Globo Repórter sobre os nerds um dia. Então vamos supor que haja algum tipo de adulteração nessa pessoa e isso venha a mudar a genética do cara. Vamos conceber isso daí, sabe? Vamos fumar maconha, vamos tirar uma carreira, porque é só assim pra aceitar. Agora, o São Jaime, ele me vem e muda a aranha pra geneticamente modificada. Caralho, você está me dizendo que se um bebê de proveta vier e me morder, eu vou voltar a tomar mamadeira? Não, tu vai ganhar os incríveis poderes de um bebê. Eu terei o poder de 10 bebês enfurecidos e cagões. Você já faz quase isso, né, Mota? Eu faço quase isso, mas o bebê já caga muito mais do que eu. Imagina 10. Viverei para cagar. Mas, Mota, pensa no ponto bom. Você vai poder voltar a colocar o seu pé atrás da sua cabeça. Nossa, caraca, que maneiro. Eu esperei a vida inteira por isso. Ai, ai, tá bom. Vai ficar mais bonitinho. Bom, outro... existe a chance. Outro personagem também famoso por ser radioativo, ele inclusive é uma usina de Angra 1 ambulante, né? É o pessoal do Hulk, né? Eu acho que o Hulk, ele é mais concebível do que uma picada de aranha radioativa, porque o Hulk, ele é irradiado com uma radiação muito forte. Quando ele deveria morrer, entende? Que entra naquele efeito determinístico, ele sofreu um acidente, entende? Então ele sofreu uma mutação. Agora o que que acontece? Não sei se vocês estão sabendo como é que tá os quadrinhos da Marvel atualmente. Que agora não é mais um Hulk, é uma família de Hulk. Porque tem Hulk, mulher Hulk, Hulk vermelho, mulher Hulk vermelho, Eita. Scar, que é o filho do Hulk com uma alienígena de outro planeta. Bomba A. E mais os inimigos normais do Hulk, que aí tinha o Dr. Samson, que não é inimigo, mas tudo bem. O abominável. Líder abominável, meia-vida e o caramba. Quer dizer, dá pra fazer um rolezinho do Hulk. Dá pra fazer um sitcom, que isso é uma piada. Não, e o pior é que já fizeram um sitcom. Chama-se Hulk e os Agentes de Smash. É um desenho que tá passando na... Acho que no canal da Disney. Eu quero mandar um beijo pro Kevin Page. Por quê? Ele está fudendo comigo, né? Então, pra fuder comigo, me beija, caralho. Quer me fuder, me beija. Quem é esse? É o grande produtor da Marvel que dá aval pra tudo que for produzido em audiovisual da Marvel. Tá. E adiante. Ai, meu Deus. É, terapia genética, radiação. Não tem outra explicação melhor. Vai uma dessas duas mesmo. Toma igual. Olha só, aí eu te passo a pergunta... pra profissional, pra pessoa certa, o alvo tá na tua cabeça e eu digo, pra que serve radiação gama? Pra que serve radiação gama? Sim, qual é a aplicação da radiação gama no, não no nosso dia a dia, que eu acho que no ônibus eu não tenho isso, mas assim, num plano geral, se a nossa população for tirar proveito da radiação gama, qual é a aplicação mais comum? Rapaz, não lembro. Porque você não pode classificar assim como uma utilidade. Eu acho que a radiação... Cara, não lembro. Não lembro porque, pelo seguinte, a radiação gama, a radiação beta, ela se caracteriza por uma massa 4 e um número atômico 2, certo? É aquela... alfa. É aquela letrinha alfa, 4 em cima, 2 embaixo. A beta é massa... zero e menos um elétron. Você lembra que quando você fazia um exercício de decaimento radioativo, você tinha que calcular o novo elemento que poderia sair lá na frente? Lembra disso? Eu fiz muito isso. Nossa, meu, uau. Olha, isso foi o que me reprovou no Enem. Pelo amor de Deus, é matemática. Agora, a gama, ela é zero e zero, entende? Eu não lembro a radiação X. A radiação X, a gente estuda o efeito dela, a física dela. Não que a gama vá ter alguma utilidade, ela é nociva, entende? Ela é perigosa. Tanto que nos quadrinhos ela foi usada pra fazer bomba, né? Pois é, eu queria ver se a aplicação era justamente militar, né? Ou seja, olha a bomba, bum, acabou, ficou. A radiação gama, ela é o resultado. Ela é o resultado das interações nucleares, entende? Então, assim, não que ela tenha uma utilidade, ela é um resultado, ela é uma consequência. Ah, aí sim, sabe? Aí sim. Você junta a alfa e beta da gama. Não. Não, errei. Não. A gente tenta. Você não cria uma radiação só a partir de uma... A radiação, ela é originada de uma atividade, de uma energia, entende? Dependendo da... dessa... A energia é que vai definir o nome daquela radiação. É como a luz visível. O vermelho tem um comprimento de onda, o alaranjado tem outro comprimento de onda, ele tem uma energia, por isso que ele sai aquela cor. Entendeu mais ou menos a comparação? Sim. Não, mas eu vou acreditar em você. Eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. É porque tem que ficar claro pro pessoal que tá ouvindo, né? Uhum. É, mas claro, depende muito de que cor que vai sair. Tá bom. Aí depois partimos para outro exemplo. Esse, na minha opinião, é o mais esdrúxulo dos exemplos, que é o Quarteto Fantástico, né? Porque se não bastasse ter radiação aqui no planeta Terra, eles foram buscar radiação cósmica, né? Sai Dr. Reed Richard, seu piloto Ben Green, e os dois desocupados, dos da Susan Storm e do John Capitão América. Capitão América. Entraram de gaiato no foguete, né? Foram pro espaço. No espaço foram bombardeados por uma tempestade cósmica que deu para eles os incríveis poderes dos quatro elementos da natureza, né? Muito bem. Que, borracha é elemento agora? O seu fantástico representa a água. Ah, é? É. E o vento? É a Susan Storm, que é o ar. Ah, é. Tá bom. Beleza. Mulher invisível. Mas também pode ter um fundo de verdade, senhor Ned Master. Os mais óbvios são coisa, pedra, terra e o Johnny Storm, tocha humana, fogo, mas... Isso não é palavras minhas, isso é palavra do Stan Lee, tá? Não venha botar culpa em mim. O Stan Lee que falou. Os quarteto, eles são os quatro elementos da natureza. Pedra é o Ben Green, fogo é o Johnny Storm, ar é a Susa e o Richard é a água. Cadê o planeta? Cadê o Capitão Planeta? Faltou o coração. É que não teve coração. Não... Mas aí é que tá. Quem roubou o coração foi o Namor. Ele era apaixonado pela sua Storm. Que merda. Aí eu pergunto agora pra ti, Érica. Passando pro assunto sério da parada do Paranauê. Existe essa tal radiação cósmica? Existem radiações no espaço que são diferentes do que tem aqui na Terra? Existe. Viu? Mas tu vê como eu faço pergunta inteligente, viu? Pode ser até a mesma radiação. Ela só é filtrada pela atmosfera terrestre. O Sol emite radiações o tempo inteiro. É uma radiação fortíssima. Inclusive, os astronautas, eles têm limite para ficar lá em cima, não só pelo desgaste do... Desgaste não, né? É exposição, né? Não, é a falta de exercício. A pessoa perde a musculatura, né? Ele fica mais fraco porque não tem ação da gravidade para exercitar o corpo. Exatamente. Tem isso e tem também a exposição à radiação cósmica, vamos chamar assim. Tem esse perigo, sim. Sabe? Se viesse uma tempestade eletromagnética, aquilo ali seria radioativo, sim, e poderia induzir mutações, não transformar uma pessoa em pedra, mas poderia induzir e matar uma pessoa por uma exposição radioativa. Eu vi uma vez, teve um daqueles EC, né, que é a revista da Marvel para eles inventarem mundos paralelos, mundos alternativos. É o Pantaleão da Lua falando? É, por aí. Aí teve um EC... fosse tudo realístico. O Homem-Aranha morreu de tumores por conta da aranha radioativa. O Bruce Banner morreu de tumor também. Morreu na hora. O Quarteto Fantástico, todos eles sofreram mutações, sim, mas é do tipo ficar com três olhos ou cair o braço e tal coisa, ninguém ganhou poder. Ou seja, ninguém ganha porra nenhuma de poder desse negócio. Ou seja, os quadrinhos seriam uma parada fúnebre. Seria contra a cripta. É. Exatamente. Não, isso daí não existe, cara. Poxa, existem efeitos comprovados aí, não é uma exposição lá na Estação Internacional Espacial lá que vai conferir grandes poderes da pessoa. Olhar de raio-x, tá maluco? Deus o livre! Você está acabando com o público do Paraná. Não, mas o objetivo desse episódio é trazer a verdade. Mas, Mota, sabe qual que é a minha alegria? A ignorância é uma bênção para certas pessoas, Alexandre. Mas, Mota, sabe qual que é a minha alegria, cara? É sair no Natal, assim, entrar naquela fila que tem criancinha sentando no colo do Papai Noel lá e falar assim, Papai Noel não existe. Adoro. Isso sou eu, cara. Isso sou eu. Eu faço isso por esporte. Eu ando recém com um quadrinho que eu pego um carimbo e coloco mais um sonho fodido na vida. Eu vou datar o programa, mas dane-se. Domingo passado deu o programa do Pânico e sim, eu ainda vejo isso. Claro, porra, poderoso. E aí, poderoso castiga de Páscoa. Ele reuniu 8, 9 criancinhas em idades entre 3, 4 e 5 anos e botou um cara vestido de coelho. Olha, quem é esse aqui? Coelho da Páscoa? Não, é um cara fantasiado. É o tio, ó. É o tio. Que compra o ovo. O ovo é tua mãe, é teu pai, ele que esconde. É mentira. Por que o ovo tá lá no supermercado e você pede pra comprar? Você acha que o coelho vai saber? Diz, teu pai e tua mãe que compra. E o pior é que as crianças. Não, existe! Aí, isso é xiita. Criança é um potencial terrorista, cara. Por isso que eu acabo... Escuta, fazendo um parênteses aqui, ainda nesse negócio, vocês já viram aquele artigo científico, entre aspas, que fala que prova cientificamente que Papai Noel não existe? Ah, não tem como. Não, o cara calcula a reentrada do Papai Noel na atmosfera, quanto tempo que ele levaria pra deixar o presente em cada lareira, em cada casa. Cara, é incrível aquele negócio. Se você olha, é uma aula de física. Você é sabe, você sabe o que, que esse estudo comprova, né? Tem gente com tempo sobrando. Exatamente, Mota, que existe muita gente com tempo sobrando na vida. O pior é que quando você começa a estudar esse tipo de coisa, assim, você abre um quadrinho, abre um Homem-Aranha, você vai ver o filme e fala assim, não. Cara, eu só quero dizer uma coisa. Igual como no filme Milagre na Rua 34, eu acredito. Ai, cara, eu detesto aquele filme. Porra! Nossa, que... Eu adoro esse filme. Bota, você é um grande amigo. Né? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, viu? Ele sente contrariado, ele fala, ó. Rala, acabou. Continuando na Marvel, temos os X-Men. Eu não sei se vocês sabem a origem dos X-Men. Por que que surgiram os X-Men? Eu sei. Então quer, manda, Mota, brilha, Mota. Stan Lee, ele tinha sucessos, não, sério, sério mesmo, tinha sucessos, que era o Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. Aí virou e falou assim, negócio é o seguinte, Stan, tá bombando essa porra, então a gente quer um novo Homem-Aranha e um novo Quarteto Fantástico, beleza, tá aqui, ó, Demolidor, que porra é essa? Isso aqui é um herói cego, capeta? É, porra, aqui, porra, falei... Com a roupa lá, amarela e feia. Tá feio isso daqui. Ah, mas é que ele não tem senso de ridículo, que ele é cego, né? Então tá bom, mas e vem, caiu do Quarteto Fantástico. Vamos tentar fazer melhor que essa porra desse advogado cego aí que não mergulha no guarda-roupa. Eu trouxe aí o, como eu dizia nos anos 90, o X-Men. X-Men, que porra é essa, X-Men? X-Men, rapaz, aqui, ó, eles têm poder que chegar na puberdade, pô, fica aí, ó, cheio de poder, que porra é essa, cheio de poder, cara, mas é o que, raio cósmico e fenomenais dentro de uma lâmpadazinha, o que que é isso? Aí, não, rapaz, daqui eles nascem, porque do que acontece? A radiação fez com que eles emergissem o fator X, mas é assim, tal qual a puberdade, que você tem mudanças no seu corpo, eles ganham superpoderes. Porra, Stan, tá foda. Porra, ninguém vai entender mesmo, vamos publicar. Não, que ácido é esse? A história foi mais ou menos o seguinte, ele já tinha feito o heróis ganharem poderes de tudo quanto é jeito, né? O cara criou armadura, o cara tinha um soro que deu poderes pra ele, mordida de aranha radioativa, bomba, explosão nuclear, o cara era um deus. Quer dizer, já teve origem de tudo quanto é gênero, não sobrou mais nada. Então faz o quê? Ah, fala que os caras nasceram com poder, pronto, dane-se. É, chegou pra esposa, falou, mulher, tá foda. Eu tô gastando tudo com marihuana. Tá sinistro. O pessoal lá de Bad Star já não quer mais vender pra mim. Bad Star. O pai do Chris já não consegue mais trabalhar em três. O perigo tá me cobrando caro e olha que ele cobra barato qualquer merda. Eu não tenho, eu tô gastando tudo com essa porra dessa marihuana. Eu preciso criar coisa nova, mas eu não sei como fazer novos poderes. Aí vem a esposa, porra, está. Fala que essa porra nasceu assim. Porra, é verdade, por que eu nunca pensei nisso? Porque você tá com a porra da marihuana na cabeça. Mas o X-Men não era uma pessoa genética? Não, o que acontece é o seguinte, nós estamos de novo seguindo a origem canônica, tá? Ah, tá. Ok. Pela origem canônica, os X-Men nasceram com o fator X na sua genética, no seu genoma, e por conta desse fator X, eles, da puberdade, desenvolvem poderes, beleza? Beleza. Okay. Então, onde é que saiu esse fator X? Esse fator X saiu por conta de que os anos e anos de guerras atômicas, explosões, usinas nucleares, celulares e torres de transmissão de elétrica e o caramba, quatro, a radiação no mundo cresceu de uma maneira tão exponencial que está aos poucos mudando o genoma humano e apareceu o fator X, entendeu? Então o que você está querendo me dizer é que com a TIM teremos Morlocks em breve. Em breve? Quatim não. Não tem sinal, porque não tem sinal. Porque tem que ter sinal. É, tem que ter sinal. É verdade. A TIM é a operadora mais segura que existe em termos de radiação. Com certeza. Você não usa. Não tem sinal nenhum, então não tem. Não tem sinal nenhum. Caraca, aí, ó. O pessoal da Nextel tá perdendo dinheiro. Podia fazer o Extel, né? Eu compraria outro Excel ali. Legal. Aí aquele quando você tocasse só tinha um toque, só poderia usar um toque, né? Paranana, paranana. Bom, a pergunta é a seguinte, dona Érica. A pergunta séria, depois dessa show de sandices que a gente falou, é a seguinte. Radiação causa mutação? Causa. A nível X-Men? Não, acho que não. Droga, deixa eu jogar meu Sérgio. Mais uma criança crescida. Mas aí o que acontece? Não adiantava você usar o Sérgio, mas que não era você que ia ganhar o poder. No máximo é teu filho. Ah, rapaz, eu podia ganhar um dinheiro, hein? O quê? Fazendo a criança brilhar no escuro? Olha, rapaz, né? Pode ser, ué. Alugar. Porque, por exemplo, existem experiências de modificação genética que fazem, por exemplo, coelhos brilharem no escuro. Já existe. Isso tem alguma coisa a ver com radiação ou não? Eu tenho visto maconha. Olha, Nerd, eu não sei se tem a ver com radiação isso aí. Certo? É que a mutação, Mota, me ajuda, você até como biólogo aí, ela é aleatória para evolução. Né? E os X-Men são medidos como o novo passo da evolução humana. Ela é aleatória. Sendo aleatória, e sendo considerando Darwin, os mais aptos vão sobreviver e vão passar essa característica adiante. Isso, os menos aptos vão pro esgoto. Exatamente. E moram numa comunidade estranha. Não, aí você tá confundindo a história. A gente tem que levar em consideração o seguinte também, a parada, Érica. A radiação, ela tem um efeito mutacional, sim, mas altamente teratogênico. Você pode criar monstruosidades com isso daí. Temos pessoas que utilizaram-se de um remédio, eu não lembro qual é esse remédio, nos anos 70, mais ou menos, normalmente mulheres entre 20 e 25 anos que tinham uma vida sexual extremamente ativa e que às vezes queriam abortar e utilizaram determinados remédios, e não só para abortar, que muitas pessoas de hoje da faixa dos 30 a 35 anos não tem mão, tem os dedinhos atrofiados e tudo mais por conta do efeito teratogênico tóxico desse remédio. Exatamente. A mesma coisa pode acontecer por conta da radiação. A radiação, ela tem um fator que pode simplesmente desnaturar partes do seu material genético gonadotrófico. O que, que é isso? Da informação genética que você vai passar para o seu próximo. Ok. Momento, eu tô boiando. O que, que é teratogênese? Teratogênese. Eu vou então ir pelo latim para você. Teratos é monstro. Gênese, criação. Ah, olha aí. Mas geralmente, essa criação monstruosa causada por uma radiação, ela vai afetar, já me corrija, Mota, por favor, o código genético. Mota, me ajuda. Nós temos 46 cromossomos, né? São 23. 23, né? Exatamente. Sim. Então, assim, ela vai alterar um desses 23 cromossomos que já estão prontos, entende? Então. Esse que se juntar com outros 23, sair um embriãozinho, sair um bebê, ele pode até nem vingar, nem vir a nascer, ou nascer sem mão. Olha, e abrindo o meu coração aqui, eu posso ser uma vítima de radiação, gente. Porque lá em 1900, lá vai fumaça, a minha mãe estava grávida de 2 meses, acho, eu ainda estava em formação, ela tirou um raio-x. Olha. E eu tenho 10% de visão na minha vista direita. E eu bem que desconfiava. Qual é? O meu olho bom funciona, viu? Melhor que dois juntos, viu? Vem, eu não sou mutante. Eu poderia ser X-Men, pô. Grande Erica Fury. Exatamente. Mas assim, um dos oculistas falou que poderia ser a causa. É muito difícil provar. A causa desse defeito genético, desse problema genético, poderia ser uma mutação causada por um raio-x, certo? Mas então, assim, ela o meu filho, se um dia eu tiver filhos e eu tiver esse acidente mutacional, eu não vou passar esse olho defeituoso para ele. Então, por isso que talvez os X-Men, assim, ele teria que ter, assim, uma mutação genética realmente. Natural, mesmo sendo aleatória, não causada por radiação. Ok, beleza, beleza. Entendido? Entendido. De acordo, Mota? Eu vou acreditar em você. Vamos passar para outro exemplo. Agora para o lado da DC, que senão os DC-nautas vão dizer que eu só estou usando exemplos da Marvel. Mas são os exemplos bons. É porque o Stan Lee gosta de usar catástrofe para criar os personagens, né? Mas tudo bem. Não sei se vocês conhecem o personagem Capitão Átomo da DC. É o... É o Laminado Man. É o homem laminado. É o homem cromado. É mais ou menos isso assim. O que é o Capitão Átomo? O cara não tem mais corpo físico. Ele é um ser de energia nuclear consciente vivendo dentro de um traje. Ele só existe dentro do traje. Então é um traje de contenção. Ele não tem nada a ver com o Dr. Manhattan. Não. Peraí, vamos lá. Eu acho que isso é válido a gente até abordar. O Dr. Manhattan, ele tem uma forte ligação com o Capitão Átomo, sim, em sua concepção, porque eles faziam parte de uma... É porque o Capitão Átomo... Editora à parte. É, porque tanto o Dr. Manhattan como todos os outros Watchmen são, vamos dizer, contrapartes de personagens que eram da DC. Uhum. O Coruja era o Besouro Verde, o Besouro Azul, o Rorschach era o Questão, o Manhattan, Dr. Manhattan era o Capitão Átomo, entendeu? Então, sim, uhum. tem uma correlação, mas não é exatamente essa. Aí tu imagina, o cara é energia pura e tá dentro de um traje na forma de um corpo humano, entendeu? Mas é um adolescente doido pra passar. Aí o que acontece? Existe traje que possa conter radiação desse jeito, assim, que não permitiria o escape da radiação de forma nenhuma? Acho muito difícil. Teria que ver qual é a energia que está sendo produzida ali, se seria um raio-x ou uma radiação gama, e ter vamos supor assim, deixa eu ver aqui, 1 metro de chumbo. Puta merda, cara. A pele do cara tinha que ser da espessura de 1 metro. Tinha que ser um blob de átomo. Mas assim, pro cara ser uma fonte radioativa... Fonte nossa. Tanto de emissão quanto absorção, porque ele é muito utilizado para conter vazamentos nucleares, atômicos, radioativos, a porra toda. Ele chega lá, mete a mão e manda para mim. É, rapaz. Bem por aí, bem por aí. Ou seja, isso prova que a Marvel é menos pior que a DC. É, né? Mas a DC, venhamos e convenhamos, que a DC, ela tinha aquela... A época que ela começou a criar os personagens dela foi a 1900 e vovó era virgem, né? Sim, então, te falaram que o primeiro foi Jesus, né? Por aí. Então... Tá lá, DC, AC... AC, JC, né? AC, DC... Aí o que que acontece... Como é que tá hoje em dia, Érica? Não sei se você saberia me responder isso. Como é que tá hoje em dia os materiais de trajes protetores? Porque a pessoa, para poder trabalhar num meio voltado de radiação, tem que usar aquela roupa do Breaking Bad, né? Tem que usar aquela roupa estilo Breaking Bad. Como é que tá esse tipo de tecnologia? Tá, a galera tá mais segura hoje do que tava, sei lá, uns 10 anos atrás, por exemplo? Tá mais segura, não só pela pesquisa em cima disso. O que segura a radiação em que nós trabalhamos aqui é chumbo, certo? É só uhum. chumbo, né? Mas também pela conscientização. Existem atualmente óculos com vidros plúmbicos, que protege o cristalino do olho. Antigamente, isso, até uns 30 anos atrás, acho que isso era impensável até. Né? Já existia assim, pesquisas, tudo, mas não era muito usado. E, atualmente, a consciência assim, de proteção à radiação já ultrapassou, inclusive, o profissional e está chegando no paciente. Até que, enfim, quando você vai fazer um exame de tórax, você pode pedir um protetor gonadal. Sabe? Olha aí. Beleza. Isso aí é o protetor de bolota. É isso que eu tenho que comprar pra ficar na frente do... É, exatamente. Na frente do meu micro-ondas, cara. E agora você imagina o terror que eu passo aqui na cozinha? Como se você passasse muito tempo na cozinha, né? Eu cozinho? O quê? Aqui em casa, rapaz, aqui é papo dia do Guedes, rapaz. É, o Mota faz uma água fervida, que é uma delícia. Oh. Porra, daqui, ó, daqui. Eu tenho uma boa notícia pra você, Mota. Água fervida não é radioativa. Olha, rapaz, e miojo, é? Na verdade, miojo, não é radioativa, sim. Olha só, o miojo eu não digo. Agora, aquele pozinho do capeta, ninguém me engana, cara. Não, mas, cara, quem me engana mais ainda, quem acha que está me enganando mais ainda, é quem me diz que aquilo ali tem gostos diferentes, cara. Aquilo é bosta em pó. Exatamente. E aquele pozinho do miojo de quatro queijos não é queijo. É outro cheiro, aquilo lá. Não é, cara. Sabe aquele negocinho que você quando dá aquela raspada, minha senhora, lá no box, lá na dá uma raspada no pé pra tirar aquele... É isso aí. É, isso daí que vai no seu miojo. Mas eu vou deixar todo mundo sem dormir hoje à noite, inclusive vocês. Provavelmente a sua água é radioativa, sim. A água... Ninguém vai beber nada. A água, aqui em Curitiba está tendo pesquisas, a minha universidade lá fazia algumas pesquisas, a UFMG estava conduzindo pesquisas da água usada nas construções para a dose que a parede estava emitindo, porque a água contém radônio. Sabia dessa? Olha. É, nós não estamos livres. Ninguém vai virar mutante, ninguém vai soltar teia pelo punho. Pior, você vai virar pedreiro, isso é em construção. Você vai morrer. Podre. Tá bom. Bora pra outra. Mais um personagem DC também, o Nuclear. Que na época dos Super Amigos era o Tempestade. Pô, Firestorm. Tu lembra? Lembra, né? Então, como é que é a história do Tempestade? É um esquizofrênico do caralho que conversa com uma cabeça que voa do lado dele. Um professor de universidade e o seu aluno mais prestigiado. Estavam conduzindo uma experiência com isótopos radioativos. 2 horas no laboratório até tarde da noite, nunca... Por aí. Isso é popote, rapaz. Isso daí é nota na média. Aí, o que acontece? Acontece um acidente com a experiência e os dois corpos se fundem num único ser. Sodomia. Total. É o corpo do estudante e a mente do cientista como uma entidade flutuante na Brokeback Mountain, cara. Isso aí são dois caras querendo dividir o mesmo corpo, suado, nossa, peludo, senhora, nas costas, viado. Mas, nos quadrinhos como é científico, eles querem provar que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço. Cara, eu não consigo pensar nesse tipo de fusão de corpos sem lembrar de duas coisas. A primeira é aquela cena CG medonha do Passageiro do Futuro, em que um cara beija a mulher e os dois corpos começam a se mesclar num CG medonho. É, lembro bem. E, obviamente, fusão. Mas eu acredito muito mais na fusão Dragon Ball do que o Passageiro do Futuro. Com certeza, muito mais. Caraca, porque pelo menos eles se assumem, né, cara? Cada um usa brinco também, tem a fusão de brinco, né, cara? Tem a fusão. Pelo menos vira um travecão. E tem também o da dança, né, cara? Então ainda tem uma corte rolando, tá entendendo? Pô, não, cara, é viadagem. Essa é viadagem. Nuclear, viadagem. DC, viadagem. Ai, tá bom. Acho que podemos encerrar, né? Esse episódio ficou... Foda-se o poder do nuclear, né? Foda-se. Não, o poder do nuclear é que era o mais viagem na maionese de todas. Porque ele podia alterar a estrutura química de qualquer elemento inorgânico. Ele podia literalmente transformar um patinho de borracha numa Ferrari. Olha que beleza. Eu não sei o que é pior, o que é mais bizarro, transformar um patinho numa Ferrari ou se fundir com o outro. É. Deus o livre. Eu preferia continuar com o patinho de borracha tranquilo, mas nenhum cara fundido em mim. Tá bom. Bom, considerações finais. Érica, mais uma vez foi um prazerzaço gravar contigo. Eu que agradeço. Dê um salve final para os ouvintes aqui do Paranerd, por favor. Claro, agradecer aí a audiência aí do pessoal que ouve, o pessoal que gostou daquele do Madame Curie aí, que tá sempre curtindo o Paranerd. Quero mandar um abraço para os meus professores da universidade, que não os vejo mais, pois eu me formei já, né? Tá? E... Mas grandes amigos meus, assim, que se tornaram muito amigos, o Sobol, o Edinei, o Chiquilini, o Kira, o professor Jefferson, o orientador de TCC, e os meus amigos da faculdade, que carregam no meu coração até hoje, né, o conhecimento que nós ganhamos lá, nós ganhamos junto o amor que nós vamos carregar pela vida inteira. Então, um abraço, monstro. Caraca, não, vou chorar. Não precisa se preocupar, não, que você vai revê-los nos comentários se você falou alguma besteira no programa. Todo Ai, mundo. Cara, eu tô até... A amizade, ela vai até certo ponto. Exato. Na verdade, a amizade verdadeira, ela ultrapassa esse ponto. Porque se eu falei alguma besteira, eles vão me pegar no próximo churrasco. Eles vão me assar, minha batatinha vai assar depois que for ao ar isso aqui. Beleza. Motinha, querido amigo, fiel companheiro de aventuras, faça seu jabá. Vamos lá? Bom, Chá dos 5 tá aqui no feed, mas você pode acompanhá-lo em tempo real, quinta-feira sim, quinta-feira não, no www.chados5.com.br para saber qual a data comemorativa do qual a gente está falando naquele episódio. Escute, ouça as notícias, elas são hidrúxulas, mas são verdadeiras. Dica, a última foi Páscoa. Não tem problema, show, cara. Né? Qualquer... Novidade, qualquer... né? Oh. Essa foi facílima, mas aguarde as próximas. E você pode acompanhar também no Twitter, @chados5, por extenso, e no Facebook, /ochados5, com numeral 5, porque se você clicar no 5, fizer lá, ochados5, por extenso, vai parar numa casa de chá em Portugal. Não querem patrocinar a gente. Faça um lobby. Pode ser que funcione. Mas também vocês podem ver o seu Mota como Vitor Hugo Mota falando seriamente. É no www.agenciatransmídia.com.br, @ag_transmídia, facebook.com/agenciatransmídia. Lá você pode transformar o seu produto favorito, representar até um cliente, não está restrito a podcaster. Você, que é ouvinte, tendo uma boa proposta, mande um e-mail para a gente. contato@agenciatransmidia.com.br, diga qual é o produto que você quer. Por exemplo, fizemos de MacGyver, fizemos um filme sobre o MacGyver, então sugira pra gente, ó, quero uma série ou um filme de tal produto que já existiu em orçamento de médio, grande porte, pequeno porte, seja lá o que for. A gente quer que você participe, a gente quer transformar o seu sonho em realidade. Cara, e pra um jabá, o lado B do filme do Demolidor, cara, foi sensacional. Adorei o episódio do filme do Demolidor. Muito bom. Foi legal, né, muito cara? Bom, pedir um produto? Bom. Eu posso pedir um filme, uma série? Eu quero de Homens Fundidos. Homens Fundidos. A gente pode fazer o nosso primeiro filme gay, né? Faz o filme do nuclear. Vai fazer o Brokeback Ass. Bom, ficamos com essa então por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Lembrar, criança, pega no Wikipedia se for o caso. Eu não tô com o Wikipedia aberto. Pensa aqui. Wikipedia. Quem é que. Wikipedia volta e meia fala coisa errada, tem que tomar muito cuidado. Não, volta e meia? Pô, não precisa nem dar a volta, nem o 3/4 volta. Já... Eu tô sendo legal. Veio sim na outra também. É. Beleza, então é aquela história. A Erika tá aqui pra fazer as vezes de. É, especialista em radiologia, né? Radiação, radioatividade. Radioatividade. Radioatividade ou radiologia, tá certo, eu? Tá certo. Tá certo, eu sou um cretino. Manda desculpas, eu sou um cretino. Cretino. Comecei batendo tudo. Tá vendo? Ele ia me sacanear. Eu tô eu aqui desdentado, falando radiologia, tá falando que Bruce Banner trabalhava só 12 horas por semana. Não, toma, fela da puta. Cara, meu senhor, atualmente você é um desnudo na internet, meu filho. Você, sua vida acaba e você tem que responder pelos erros, mais pelos erros do que pelos acertos. Ah, sim, que susto. Pensei que ela tinha visto aquela minha foto. Qual delas? Não queira. Sério. Pra piorar, só faltava o maiô do Borá. Diga oi pro pessoal, Eric. Oi, pessoal. Pronto, só pra ter um ponto onde a gente possa se postar aí. Tá muito ruim a pauta? Fala sério, Eric. Não, tá boa. Tá boa. Então. Deixa eu ver. Porque tu não lembrar, foda-se. Não é que se foda, você acha que eu não vou falar pros meus amigos lá que eu tô fazendo isso? Os meus professores que me seguem no Facebook, eles vão atrás de mim depois. Puta. Faltou David Banner. David Banner. David Bruce Banner. Não, mas na série eles falavam David Banner. Cara, David Bruce Banner. Eu sei, cara, mas na abertura o nego falava David Banner. Sei lá. Mas um dia ele foi testar em si mesmo e tomou no cu. E quando ele fica nervoso, fudeu. Tadinho do Bill Bixby. Cara, o Lonely Man é a música mais depressiva da história da televisão, cara. É verdade, cara. Eu fico triste. Não, mas porra, não tem como, cara. Porra, você tá no baile funk. Deus queira saber por quê. Mas você está no baile funk. Tá todo mundo lá com rego pro alto, fazendo quadradinho de 64. Porra, puta que pariu. De repente, toca Lonely Man, maluco. É choro. A galera vai pra casa, pede perdão pra mãe. Porra, chega lá, mãe, tá aqui o crack que eu troquei pela sua quentinha. E no meio do caminho dá todo o dinheiro pro primeiro mendigo que encontra. Puta merda, cara. Chega ele vai entregar. Ele vai entregar no batalhão de polícia mais próximo ao arrego. Ele não vai nem esperar a polícia ir lá buscar. Vai se confessar pra pare, vai fazer o que tiver que fazer, né? Aí, ó, essa polícia PM do Rio de Janeiro toca em Lonely Man no baile. Mete a caixa de som daquela de carro, caixa de som na frente do baile funk, toca o Lonely Man, acaba o baile na hora. Todo mundo se abraça chorando, acaba o baile. Caraca, maluco. Aí, paz no mundo, Lonely Man.